Aê! Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? DJ Douglas, vai! É ele de novo, que eu vou empurrar o saco. Vai descer de lado, vai subir de quatro. Para na minha frente que eu vou tocar o saco. Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? DJ Douglas, vai! É ele de novo, que eu vou empurrar o saco. Vai descer de lado, vai subir de quatro. Para na minha frente que eu vou tocar o saco. Vai mexer no rabo que eu fico excitado.